Em 5 segundos, podcast do Alexandre Senna. Olá a todos, eu sou o Alexandre Senna, trazendo para vocês mais um podcast. Esta é a edição número 8, do dia 11 de agosto de 2005. Esta edição traz uma grande novidade para os ouvintes que escutam nosso podcast no iTunes 4.9 ou no iPod com visor colorido. É que a partir de agora vou disponibilizar também a opção de Enhanced Podcast, ou Podcast Melhorado, que é o podcast que apresenta links e imagens no visor do iPod ou na janela de Artwork do iTunes 4.9. Aqui no nosso caso, eu preferi chamar essa versão melhorada de versão Super. Então agora, além da versão normal e da versão Lo-Fi, agora o podcast do Alexandre Senna conta com a versão Super, em formato AAC, com links e imagens para você curtir aí no iTunes 4.9 ou no iPod com visor colorido. Nessa versão, você pode navegar pelos capítulos e ir direto ao trecho do podcast que mais lhe interessar. E essa nova maravilha, essa inovação do podcast melhorado, está sendo possível graças a um programinha chamado Chatter To Me. Eu tenho, aliás, que agradecer ao ouvinte Marcelo Oliveira, brasileiro que já mora faz algum tempo em Munique, na Alemanha, por ter me passado essa dica. Na edição passada, eu tinha comentado sobre o Chatter To, o programa original da Apple, que permite a criação de podcasts melhorados, mas que usa comandos do Unix e que era meio chato de usar. Eu tinha reclamado justamente da falta de um programa com interface gráfica que facilitasse a vida do usuário comum. E o Marcelo então me passou a dica do Chatter To Me, que é diferente do Chatter To original da Apple. Baixei então esse Chatter To Me, tive que atualizar antes o sistema operacional e instalar a versão mais nova do QuickTime, o QuickTime 7. E aí instalei o Chatter To Me, testei aqui e foi aprovado. Fácil de usar e eficiente, recomendo. O programa só tem versão por enquanto para Macintosh, e quem quiser baixá-lo, é só procurar o link lá no blog do Senna, no post de 11 de agosto. O Marcelo Oliveira, aliás, que passou essa dica, ele também começou agora com o podcast dele, o projeto Fritzlandia, que promete ser um dos podcasts mais interessantes de se ouvir. Pois já falar bastante da vida na Alemanha, né? Como é estudar, trabalhar na Alemanha, pontos turísticos da região de Munique, onde ele mora. Enfim, é um podcast que realmente promete trazer muitas informações bacanas. Eu separei aqui um trechinho da edição piloto dele, a edição número 0. Ele já soltou a edição número 1, falando sobre estudo na Alemanha. Mas vamos ouvir o teaser da edição número 0. Em cada programa eu pretendo tematizar um assunto diferente, sempre relacionado à vida na Alemanha, claro. E mais especificamente em Munique, que é a cidade onde eu moro. Pois assim como existem muitas diferenças entre as regiões do Brasil, também existem algumas diferenças entre as regiões da Alemanha. E essas diferenças são, por exemplo, um bom tema para um podcast no futuro. Na minha homepage, que é muito antiga, eu dou algumas dicas sobre Munique e sobre como estudar na Alemanha. E esses assuntos eu pretendo aprofundar aqui neste podcast. Dicas sobre curso de línguas, sobre au pair, universidade, reconhecimento de diplomas, etc. E assim como dicas sobre custo de vida, moradia, sites turísticos, etc. e tal. Eu não poderia deixar de falar, é claro, da Oktoberfest, que é o maior festival da cerveja do mundo, que ocorre todos os anos aqui em Munique. Esse aí é o Marcelo Oliveira, com o Fritzlandia. Guardem esse nome, Fritzlandia. É um podcast que promete muito. O endereço é blog.fritzlandia.org. Eu vou soltar agora dois comentários de ouvintes. O primeiro já é um velho chapa nosso, o André Santiago, do podcast Sala de Cinema, direto de São Paulo. Vamos ouvir. Olá, Alexandre, tudo bem? Aqui é o André do podcast Sala de Cinema. Estou mandando pela primeira vez um arquivo de áudio por e-mail, assim como uma mensagem, para você. E queria te agradecer aí pela sua ajuda, principalmente no começo do meu podcast Sala de Cinema, aquele seu programa com os 10 melhores que você tinha ouvido, podcasts, o meu acabou sendo citado, e nesse ponto aí você me ajudou muito, e eu fico muito grato aí a você por isso, E qualquer coisa que você precisar, estamos aí, é só você falar. E eu estou sempre acompanhando o seu podcast, a sua comunidade no Orkut, estou sempre acompanhando de perto o seu trabalho, que, na minha opinião, é excelente, fora de série, muito bem feito mesmo. Parabéns, Alexandre. Estamos aí, qualquer coisa é só falar. Tchau. Tá aí o André Santiago, www.portalsantiago.com, que produz o podcast Sala de Cinema. Fiquei muito feliz com o recado do André, fico feliz em saber que servi como incentivador para ele ir adiante com o podcast dele. Ele até já tinha citado isso na edição 10 do Sala de Cinema. E é isso aí. Espero que mais e mais podcasts excelentes como o Sala de Cinema surjam para a internet. Nós, internautas, só temos a ganhar com isso. André, grande abraço para você, meu chapa. Outro recado que eu recebi foi de um novo ouvinte, o Denis, de Americana, no interior de São Paulo. Ele descobriu o mundo dos podcasts recentemente, lendo aquela matéria que saiu na Veja, e disse que já está viciado em podcasts. Vamos ouvir. Alexandre Sena, aqui quem fala é Denis Marsura, de Americana, São Paulo. Ontem eu estava na internet e resolvi ler a revista Veja, Tecnologia, e estava falando lá exclusivamente de tecnologia. Fiquei curioso com isso que estavam falando lá sobre MP3, podcast, e resolvi entrar no Google e procurar algo mais sobre isso. Acabei achando o seu nome no site Google e, consequentemente, instalei o iPod aqui no meu computador e puxei um arquivo seu aqui, XML. Achei demais o negócio e agora viciei aqui completamente nas suas notícias que você passa diariamente, hein? Espero que você continue assim com seu excelente serviço e dou os parabéns para você. Denis Marsura, de Americana, São Paulo. Um abraço, boa noite, tchau, tchau. Valeu pelo recado, Denis. O podcast pode ser um vício, mas pelo menos é um vício positivo. As pessoas buscando cada vez mais informações, se distanciando um pouco da grande mídia, das grandes corporações, e procurando informação e entretenimento com fontes alternativas, que sempre tem algo mais a oferecer que a televisão, as rádios, enfim, as mídias tradicionais muitas vezes não oferecem. Grande abraço ao Denis e a todos os nossos ouvintes aí no estado de São Paulo. E a gente, mais uma vez, volta a tratar aqui da crise política que assombra o governo Lula. Sei que o assunto pode aborrecer alguns dos ouvintes, muita gente vai aproveitar aí a divisão em capítulos do podcast melhorado para pular para o próximo capítulo, mas é um assunto que eu não posso me abster de mencionar aqui. Até porque, como eu moro em Brasília, estou gravando esse podcast aqui de Brasília, a menos de 10 km da Granja do Torto, eu não poderia mesmo deixar de tratar do noticiário político. Pois bem, na semana passada tivemos dois fatos importantes, ambos foram consequência do desdobramento das investigações sobre o esquema do Mensalão. O primeiro, até meio surpreendente, foi a renúncia do deputado Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, que tinha sido apontado como um dos principais beneficiários do esquema. Vamos ouvir um trecho do discurso que ele fez no plenário da Câmara, apresentando sua renúncia. Reconheço que fui induzido ao erro. Fui induzido ao erro quando aceitei receber recursos destinados à campanha sem a devida documentação que oficializasse a doação. Errei mais uma vez quando aceitei a pressão dos credores e concordei em fazer os pagamentos informalmente. Para provar, sem qualquer subterfúgio perante a CPI e a Justiça, a boa-fé dos meus atos e a inocência de parlamentares que compõem a bancada do Partido Liberal, comunico à mesa a renúncia do meu mandato de deputado federal. Logo depois da renúncia de Valdemar Costa Neto, muita gente especulou que haveria uma série de renúncias em bloco, especialmente de alguns deputados do PT, como o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha. A manobra de renúncia beneficiaria os deputados acusados de envolvimento no esquema do Mensalão, já que eles escapariam de uma possível cassação, que deixaria esses deputados inelegíveis por um bom tempo. Mas a reação da opinião pública foi forte. A própria direção do PT ameaçou expulsar do partido os parlamentares que renunciassem ao mandato. E agora todos os parlamentares parecem dispostos a enfrentar o processo de cassação. Inclusive o deputado José Dirceu, que protagonizou o outro acontecimento importante da semana, que foi o seu depoimento à Comissão de Ética, onde ele fez um festival de negativas. Negou sistematicamente todas as acusações que pesaram sobre ele. Ouça um trecho da fala de Dirceu à comissão. Já quero repetir vou repetir até o fim da minha vida. Não participei, não autorizei, jamais concordarei com qualquer proposta de compra de voto, ou de compra de parlamentar, ou de mensalão. A minha vida é a única garantia que eu tenho para dar para a sociedade, né, que não o faria. Mas o ponto alto desse depoimento foram as intervenções do deputado Roberto Jefferson, que protagonizou um antológico duelo verbal com José Dirceu e trouxe à tona novas revelações, inclusive a suposta negociata patrocinada por José Dirceu envolvendo a empresa Portugal Telecom, com o intuito de conseguir dinheiro para pagar dívidas de campanha. Eu cheguei à conclusão que foi ele quem treinou o Silvinho Pereira, o Delúbio e o Marcos Falera Mentir. Não tem mensalão no Brasil. É conversa da imprensa. Todos os jornais mentem. Todas as revistas mentem. Todo o povo do brasileiro pré-julga o ministro Zé Dirceu, esse inocente humilde que aqui está. O deputado traz de novo a questão da Portugal Telecom à tona. Eu repito, eu não posso reconhecer um erro de algo que eu desconheço, não participei. Não posso. O deputado Roberto Jefferson traz aqui no Conselho de Ética uma informação, mas precisa ser investigado, precisa ser apurado. Agora, eu, como ministro-chefe da Casa Civil, não participei de nenhuma reunião com a Portugal Telecom. José Dirceu, sem dúvidas, é o alvo preferencial de Roberto Jefferson, de boa parte dos parlamentares, da imprensa e agora também de Marcos Valério, o publicitário considerado como principal operador do Mensalão. No depoimento desta última terça-feira à nova CPI do Mensalão, Marcos Valério afirmou explicitamente que Dirceu tinha sim conhecimento dos empréstimos feitos pelo PT e avalizados por ele, Valério. Analistas políticos creem que a decisão de Dirceu de não renunciar e enfrentar de peito aberto o processo de cassação foi mais uma manobra para blindar o presidente Lula. Porque se José Dirceu renunciasse, ele sairia dos holofotes das investigações e da imprensa, tal como aconteceu com o José Genuíno, que renunciou à presidência do PT. E com José Dirceu fora de combate, a artilharia da oposição se voltaria contra o presidente Lula. Aliás, tem havido uma tendência muito forte na imprensa, tendência essa que tem sido acompanhada até por alguns blogs na internet, de se fazer comparação com a crise que derrubou o presidente Fernando Collor em 1992 com essa crise atual. O Kibiloco, kibiloco.blogspot.com, o mais famoso blog de humor da atualidade, até fez um quadro comparativo com as edições da revista Veja, da época de Collor, com as edições atuais. Eu, pessoalmente, acho perigoso fazer esse tipo de comparação. As crises surgiram em contextos diferentes. Eu acho que o desfecho da crise do Collor, as manifestações dos caras pintadas, o impeachment no Congresso, tudo aquilo decorreu menos por causa da gravidade das denúncias de corrupção e mais por causa da própria postura do Collor, aquele jeito arrogante desafiando tudo e todos, peitando o Congresso. Collor não tinha nem metade do apoio parlamentar que, bem ou mal, Lula ainda possui hoje no Congresso. E eu acho difícil que Lula venha a sofrer impeachment. Embora boa parte dos eleitores de classe média que votaram no Lula estejam bem decepcionados com seu governo e com essa avalanche de denúncias de corrupção, o presidente ainda tem muito apoio entre os eleitores mais humildes. E algumas viagens recentes, que até foram alvos de críticas, porque o Lula fez discursos raivosos, discurso político em campanha, essas viagens serviram para o presidente testar sua popularidade junto ao grosso da população, que afinal representa uma parcela significativa de eleitores. Então, para boa parte da população, Lula ainda tem crédito. Muitos ainda acreditam que ele realmente foi traído, que não sabia do esquema do Mensalão, e que a crise se refere unicamente ao PT e não ao governo. E fica aí o dilema para a oposição. Se eles resolvem mesmo abrir um processo de impeachment contra Lula, corre o risco do presidente ser considerado uma vítima, um injustiçado pela população. Para a oposição, é melhor que o presidente fique se desgastando aos poucos, em vez de ser considerado um mártir político. A gente continua de olho na crise política aqui em Brasília e convido a todos a acompanharem a cobertura do meu site, alexandresena.jor.br. Na seção Sena Especial tem lá a cobertura da crise do Mensalão. Mais uma fonte de informação aí para vocês ligados no noticiário político. Vou apresentar agora, para variar, mais uma faixa do CD Copy Me Remix Me, da Creative Commons. Agora trago o som do Nude, com a canção Chardonnay Saints. O Nude é uma banda da Noruega que faz uns sons experimentais. Eu tava olhando o site deles, para quem tá ouvindo o podcast melhorado, tem um link aí para vocês conferirem. Mas essa canção Chardonnay Saints, se não me engano, foi feita com uma montagem a partir do sistema de leitura por voz do Macintosh. Para quem não sabe, o Macintosh tem um sistema que permite que o próprio computador leia, em voz alta, um texto digitado qualquer. Tem várias vozes diferentes do sistema que você pode escolher para ler o texto. Quem curte o Radiohead deve se lembrar daquela música Fitter Happier, que era uma faixa curtinha do CD OK Computer. Pois bem, a Fitter Happier foi feita com uma dessas vozes do Macintosh. E se não me engano, essa música do Nudes que eu vou tocar aqui foi feita no mesmo esquema. Confira então o som do Nudes, Chardonnay 6, no podcast do Alexandre Senna. Aí o som do Nude, Chardonnay Saints, no podcast do Alexandre Senna. Eu queria citar rapidamente aqui o lançamento de mais um portal de hospedagem de podcasts, que é o Brasil Podcast, brasilpodcast.com.br. A hospedagem nesse portal é paga, tá? Eles estão cobrando R$10 por mês, que dá direito a 100 MB de espaço em disco e uma taxa de transferência mensal de 3 GB, além de um serviço de blog personalizado WordPress. Para quem quiser conferir, aí vai o endereço de novo, brasilpodcast.com.br. Um assunto que vez ou outra me chama a atenção é o tal do empreendedorismo, as dicas e técnicas motivacionais para quem quer se tornar empresário. É até uma frustração pessoal minha nunca ter tido realmente visão empresarial, eu diria até tino comercial, para montar um negócio ou abrir uma empresa. Nem sei se ainda terei a oportunidade nessa vida de montar uma empresa, ser dono do meu próprio negócio. É algo que eu até vejo com certa preocupação, pois a vida para a gente que é funcionário público aqui em Brasília parece que não vai ser muito fácil daqui a algum tempo. Por causa das mudanças na Previdência, a aposentadoria no serviço público agora não é mais integral. Muita gente já está correndo para fazer plano de previdência privada e outros pensam mesmo em abrir empresa quando se aposentar. Tem uma comunidade bastante movimentada sobre empreendedorismo no Orkut. Eu costumo ler os tópicos de vez em quando, embora não participe das discussões. Ainda é um assunto que me deixa meio perdido às vezes. Por isso, achei muito oportuno o surgimento de dois podcasts sobre empreendedorismo. Um deles eu descobri meio por acaso. É o podcast Consciência. É de um empresário e professor universitário de Caxias do Sul, o Miguel Massoni, que me procurou no Yahoo Messenger e a gente bateu um papo. Ele tinha algumas dúvidas sobre podcasts, onde hospedar e tal, e eu até sugeri que ele utilizasse o Multiply para hospedar os podcasts, para evitar problemas de excesso no consumo de banda. Baixei uma edição do Consciência para conhecer e achei muito legal o clima do programa, a narração, a abordagem e tudo mais. Ouça um trechinho. Você está pensando se fica na empresa ou pede demissão? Bom, eu vou lhe dizer o seguinte. Problemas, Mariana, você sempre vai ter em todas as empresas que trabalhar, até mesmo na sua própria empresa, se um dia você abrir um negócio próprio. A grande ilusão das pessoas é achar que, crescendo dentro de uma organização, os problemas desaparecem. Muito pelo contrário, os problemas aumentam. Sabe por que isso acontece? É muito simples. Acontece que você está sendo paga justamente para resolver problemas. Quanto maior a sua responsabilidade dentro da empresa, maior a carga de problemas para resolver e mais chances você terá para mostrar o seu talento. Esse é o podcast Consciência, do Miguel Massoni. Para quem quiser conferir, o endereço é www.liderar.net. Ele também disponibiliza os podcasts em sua página no Multiply, massoni.multiply.com. Massoni com um S só e I no final. O outro podcast sobre empreendedorismo já é bem conhecido no cenário nacional. É o do Diogo Lopes, o Empresário Eu. O Diogo aproveitou um episódio recente da sua vida, ele passou por um verdadeiro teste de sobrevivência ao ficar várias horas perdido numa floresta na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e a partir das táticas que ele utilizou para escapar dessa situação de risco, ele começou a fazer a analogia dessas dificuldades de sobrevivência com as dificuldades que um empreendedor enfrenta quando se lança no desafio de ter o seu próprio negócio. Vamos ouvir um trechinho do podcast do Diogo. E o quanto a internet é útil e o quanto a internet também pode ser inútil e vilã, né? Ao contrário de aliada, que às vezes a gente acha que ela é. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu tô aqui em frente ao computador agora, com o Outlook aberto, com os agregadores de notícias abertos, e tô com o Podder aberto, que é aquele programinha que baixa os podcasts dos outros, e Messenger, tem o Skype aqui aberto também. Então, talvez se me perguntassem qual a minha função atual, agora eu sou gerenciador de informações, ou filtrador de informações úteis e inúteis. Tá aí Diogo Lopes com o Empresário Eu, www.empresarioeu.podcastbrasil.com. Mais um podcast que você tem que ter aí no seu bookmark. E o desafio tanto do Diogo Lopes quanto do Miguel Massoni é realmente conseguir motivar seus ouvintes a acreditarem mais em si mesmos. E eu acho que esse lance de empreendedorismo extrapola a questão meramente comercial. Você pode usar os ensinamentos, os fundamentos do empreendedorismo para outras coisas, não só para abrir ou gerenciar empresas. A questão da confiança, né, do saber tomar decisões, da paciência e da sabedoria para resolver alguns dilemas da vida, é fundamental para o bem-estar e para o equilíbrio do indivíduo. Eu mesmo estou passando por uma fase bem turbulenta na minha vida pessoal e tenho buscado o equilíbrio interno muito com base nessa ideia de conhecer meu potencial, de acreditar na minha capacidade de enfrentar e superar desafios. Enfim, Ouvir um podcast como Consciência ou Empresário Eu pode fazer bem até para quem nem sonha em ser empreendedor, em ter uma empresa ou abrir um negócio. Para terminar, eu não poderia deixar de dar os parabéns ao Ricardo Macari, mais uma vez o Ricardo Macari aí, sempre pioneiro nesse mundo do podcast, pela realização do primeiro encontro virtual da comunidade do Podcast Brasil, que é a rede de hospedagem de podcasts comandada aí pelo Macari. Eles fizeram uma super mesa redonda virtual com nada menos que 9 participantes. O Diogo Lopes, que eu citei agora, participou. Também o Marcelo Oliveira, do Fritzlândia, que eu falei no início desse podcast, estava nessa mesa redonda, que se realizou por intermédio de um sistema de conferência por voz sobre IP, que é o Team Voice. Eles discutiram vários assuntos ligados ao podcasting. Foi tão interessante que até compensou algumas falhas, alguns delays na transmissão de voz sobre IP. Ouça um trechinho. E a gente depois tem que consertar, ou senão tem que ir errado, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Então na associação já teria um manualzinho básico para a imprensa, para nível 1, nível 2, para aqueles lugares assim, mais populares, jornais mais populares, que acho que é uma excelente ideia, a gente pensar uma coisa assim, que não ocupasse tempo de uma pessoa específica, que cada um pudesse contribuir um pouco, mas que deixasse tivesse um site aí, para se chamar de associação, né? Eu não sei se legalmente de fazer um como para se tornar uma associação. Eu acho interessante, essa é uma sementinha, né, que de repente a gente está plantando aqui hoje, essa ideia, né? Eu acho que é muito interessante e eu sou a favor. Agora, claro que eu por enquanto sou só um aqui, né? O Marcelo lançou a ideia, que eu até desconhecia isso, né? O Diogo está aí dizendo que é uma boa, né? Vamos ver de repente aí na lista e em outras reuniões a gente vai amadurecendo isso, de repente até dá corpo, né? Para quem quiser conferir, o Ricardo Macari deixou o link com o MP3 dessa super mesa redonda lá no Código Livre, códigolivre.podcastbrasil.com. O link está no post de 10 de agosto. Ah, só mais uma coisinha. O Ricardo Macari andou soltando umas opiniões meio polêmicas aí sobre aquela história dos podcasts profissionais com fins comerciais. Ele mudou de opinião, tá, gente? Feito Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, ele agora já não é tão radicalmente contra o podcast comercial. Podem ouvir nessa mesa redonda as novas considerações do Macari a respeito. A gente vai ficando por aqui. Não deixem de participar da nossa comunidade no Orkut. E quem quiser pode enviar comentários escritos ou em áudio para alexandresena@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima. Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html